com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60, pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, você está ouvindo um Jardim, um Coreto, a música e a saudade. Amanhã nossa Lafique Imóveis estará em festas. Parabéns, Dario de Barros Carvalho, diretor da nossa dinâmica Lafique Imóveis. Ele que é amigo de todos, ele que é empresário bem-sucedido, querido em nossos meios sociais e comerciais, profundo conhecedor do ramo imobiliário aqui em nossa cidade de São Carlos. Excelente marido casado com Dona Maria Lúcia. Este pai, genitor da encantadora, elegante e inteligente Débora. Hoje, nós, em um jardim, um coreto, a música e a saudade, estamos cumprimentando o senhor Dario de Barro, vale o diretor da Lafique Imóveis, que amanhã estará recebendo de seus familiares e também de sua sócia na Lafique Imóveis, Dona Maria Alice Bittencourt, todas as felicitações do mundo. Dario, que Deus o abençoe e que você ainda tenha muitos e muitos e muitos anos de vida, porque você tem que viver para a satisfação de todos. Mas, vamos nós com música. Vamos sim. Ele reside em Ribeirão Preto, a capital do café. Estamos enfocando o e-mail do nosso gentil ouvinte de Ribeirão Preto, Sr. Raimundo Lacerda, que está em sintonia com a Rádio USP da capital do café, em 107,9. E ele vai ouvir, de acordo com a sua sugestão, o Rei da Voz Chico Alves, em arranjo muito bonito com o regional do Abel, do Davi Nasser. Que saudade! Jorge Goulart, quanto talento! Jorge Goulart, também acontecendo em nossa passarela saudosa. Jorge Goulart canta do saudoso Braguinho, arranjo do Radamés em Ottoli, fim de semana em Paquetá. Tudo isso para ele que de Ribeirão Preto, nosso gentil ouvinte, senhor Raimundo Lacerda, que ainda quer reativar a sua memória, com Bob Nelson, o vaqueiro feliz. Aqui com seus rancheiros, Bob Nelson canta, dele Bob Nelson, Boi Barnabé. Saudade que me faz penar. Ai, se eu soubesse que a saudade me apertava, desse jeito eu não deixava meu amor ficar pra lá. Ai, que saudade me dá de você. Ai, que saudade que me faz penar. Ai, se eu soubesse que a saudade me apertava, desse jeito eu não deixava meu amor ficar pra lá. Ah, a saudade que eu senti na hora da despedida me mostrou que você era a vida da minha vida. Saudade de ter saudade, saudade de querer bem, de provar da sua boca o gosto que o beijo tem. De você. Ai, que saudade que me faz penar. Ai, se eu soubesse que a saudade me apertava, desse jeito eu não deixava meu amor ficar pra lá. Ai, que saudade me dá de você. Ai, que saudade

pela minha linda vaca Salomé. Na minha fazenda tem um boi, esse boi se chama Barnabé. Já as mãos que ele anda se babando, pela minha linda vaca Salomé. Fazenda tem um boi, esse boi se chama Barnabé. Sabe, moço, ele anda se babando pela minha linda vaca Salomé. Na minha fazenda tem um boi, esse boi se chama Barnabé. Sabe, moço, ele anda se babando pela minha linda vaca Salomé. Olê, olê. É, o verdadeiro artista não faz música para o público, mas sim, público sua música. Com os melhores cartazes da Era de Ouro do Rádio, você está ouvindo e participando e curtindo da pedida radiofônica Um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. Mas, nesse domingo pela manhã, vamos nós com música. Ele reside aqui na cidade, é ele o nosso gentil ouvinte, ele que é advogado, o senhor Osíris Roberto Gomes, pela vez primeira conosco. Ele nos envia um simpático e-mail, elogiando todas as concessões aqui invocadas. Ele diz que realmente esta audição é o dodói da radiofonia da cidade de São Carlos, agora também em rede com São Paulo e Ribeirão Preto. O senhor e doutor Osíris Roberto Gomes está conosco e gostaria de ouvir do médico saudoso Gilberto de Carvalho, que era pianista e compositor, com Gastão Formente, a grava autêntica e original desta pedida, Maringá. Esta música fez com que uma cidade lá no estado do Paraná ganhasse esse nome, Maringá. A música é mais antiga do que a cidade. E ainda para ele, o senhor e advogado Osíris Roberto Gomes, que está conosco nesta manhã, ele que reside aqui em São Carlos, Inesita Barroso, talentosa, Inesita Barroso, da TV Cultura de São Paulo, Inesita Barroso, que viva a nossa música raiz, canta do Jorge Galati, que viveu muitos e muitos anos aqui em São Carlos, esta composição nacionalmente conhecida em homenagem à vizinha localidade de Matão. O título da música, Saudade de Matão, com Inesita Barroso. Foi numa leva que acabou Maringá, ficou sendo a retirante que mais dava o que falar. E junto dela veio alguém que suplicou pra que nunca se esquecesse de um caboclo que ficou. Maringá, Maringá, Maringá, Maringá. Depois que tu partiste, tudo aqui ficou tão triste que eu garrei a imaginar. Maringá, Maringá, Maringá, Maringá. Para ver felicidade é preciso que a saudade vá bater noutro lugar. Maringá, Maringá, Maringá, Maringá. Volta aqui pro meu sertão, pra de novo o coração de um caboclo a sossegar. Antigamente uma alegria sem igual dominava aquela gente da cidade de Pombal.

grande dor. Domingo é dia de nostalgia e lá vai você ouvindo e curtindo pela Rede USP de Rádio em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, a pedida de todas as manhãs de domingo, um jardim, um coreto, a música e a saudade. Juninho, vamos para mais um intervalo e na volta, em nosso coreto imaginário, vão estar o advogado Carlos, ou melhor, o cantor Carlos Nobre, o conjunto Quatro Ases e um Coringa, e o ditador de sucessos, Del.